Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói. Parte 1, Capítulo 1. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é infeliz ao seu modo. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. A esposa ficou sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicou que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Essa situação já durava 3 dias e era um tormento para o casal, para todos os familiares e para os criados. Todos, familiares e criados, achavam que não fazia sentido morarem os dois juntos e que pessoas reunidas por acaso em qualquer hospedaria estariam mais ligadas entre si do que eles, os familiares e os criados dos Oblonsky. A esposa não saía de seus aposentos. O marido não parava em casa havia 3 dias. As crianças corriam por toda a casa, como que perdidas. A governanta inglesa se desentendeu com a governanta francesa e escreveu um bilhete para uma colega, pedindo que procurasse um outro emprego para ela, e o cozinheiro abandonou a casa no dia anterior, na hora do jantar, e a ajudante de cozinha e o cocheiro haviam pedido as contas. No terceiro dia após a briga, o príncipe Stepan Arkadievich Oblonsky, Stiva, como era chamado em sociedade, na hora de costume, ou seja, às 8 da manhã, despertou não no quarto da esposa, mas no seu escritório, num sofá de marroquim. Virou o corpo farto e bem tratado sobre o sofá de molas, como se quisesse de novo dormir demoradamente, abraçou o travesseiro com força, pelo outro lado, e apertou o rosto contra ele, mas, de repente, se ergueu de um salto, sentou-se no sofá e abriu os olhos. Sim, sim, como era mesmo? Pensou, lembrando o sonho. Sim, sim, como era? Sim, Alabim dava um jantar em Darmstadt. Não, não era Darmstadt, mas algo americano. Sim, só que lá, Darmstadt fica na América. Sim, Alabim dava um jantar em mesa de vidro, sim. E as mesas cantavam. Como elas cantavam? El mio tesoro. Mas não era el mio tesoro, e sim alguma coisa melhor. E havia umas garrafinhas que eram mulheres, lembrava. Os olhos de Stepan Arkadievich reluziram, alegres e, sorrindo, pôs-se a pensar. Sim, foi bom. Foi muito bom. E ainda aconteceram muitas coisas extraordinárias, que não se dizem com palavras e, depois de acordar, não se podem exprimir nem em pensamentos. E ao notar a faixa de luz que penetrava pela beirada de uma das cortinas de feltro, baixou alegremente seus pés do sofá, procurou com eles os chinelos bordados pela esposa em marroquim dourado, presente de aniversário do ano anterior, e, segundo um antigo hábito de 9 anos, sem se levantar, estendeu o braço na direção em que, no seu quarto de dormir, sempre ficava pendurado o roupão. E aí lembrou, de repente, como e por que não estava dormindo no quarto da esposa, mas sim no escritório. E, dessa forma, o sorriso desapareceu do rosto. E ele franziu a testa. Ai, ai, ai, viu? Ai! Pôs-se a grunhir, lembrando tudo o que aconteceu. E sua imaginação, de novo, reproduziu todos os pormenores da briga com a esposa, o caráter completamente irremediável da situação e, o mais torturante de tudo, sua própria culpa. Ai, sim! Ela não perdoará e nem pode perdoar. E o mais terrível é que o culpado de tudo sou eu. Eu sou o culpado. Mas não tenho culpa. Nisto está todo o drama, pensou. Ah, ah! Repetiu com desespero, recordando as impressões mais penosas daquela briga. O mais desagradável foi o primeiro minuto, quando ele, ao voltar do teatro, alegre e satisfeito, com uma enorme pera nas mãos para presentear a esposa, não a encontrou na sala e, para sua surpresa, tampouco a encontrou no escritório e, por fim, foi dar com ela no quarto de dormir, com um maldito bilhete que tudo revelava em sua mão. Ela, a sua Dolly, eternamente preocupada, atarefada e de inteligência curta, como ele havia, estava sentada imóvel com o bilhete na mão e olhava para ele com uma expressão de horror, de desespero e de ira. O que é isto? O que é isto? Perguntou ela, mostrando o bilhete. E nessa lembrança, como acontece muitas vezes, o que atormentava Stepan Arkadievich era menos o fato em si do que a maneira como ele respondeu a essas palavras da mulher. Aconteceu com ele, nesse momento, o mesmo que ocorre com pessoas surpreendidas em uma circunstância demasiado vergonhosa. Não soube preparar suas feições para a situação em que se viu, diante da esposa, após a revelação de sua culpa. Em lugar de ofender-se, de negar, de justificar, pedir perdão ou até ficar indiferente, tudo teria sido melhor do que aquilo que ele fez, seu rosto, de modo completamente involuntário, reflexões cerebrais, pensou Stepan, que gostava de fisiologia, de modo completamente involuntário, abriu de repente o seu sorriso costumeiro, bondoso e, por isso mesmo, tolo. Esse sorriso tolo, ele não conseguia se perdoar. Ao ver o sorriso, Dolly estremeceu. Como que, em razão de uma dor física, prorrompeu com seu ardor peculiar numa torrente de palavras brutais e precipitou-se para fora do quarto. Desde então, não queria ver o marido. O culpado de tudo foi aquele sorriso idiota, pensava Stepan Arkadievich. Mas o que fazer? O que eu posso fazer? Dizia para si mesmo com desespero e não encontrava resposta. Capítulo 2. Stepan Arkadievich era um homem sincero consigo mesmo. Não conseguia enganar-se e persuadir-se de que estava arrependido da sua conduta. Não conseguia, agora, arrepender-se por ele, um homem de 34 anos, bonito e namorador, não estar enamorado da esposa, mãe de 5 crianças vivas e de 2 já mortas, e apenas um ano mais jovem do que ele. Arrependia-se apenas de não ter sabido dissimular melhor diante da esposa, mas sentia toda a gravidade da situação e se compadecia da esposa, dos filhos e de si mesmo. Talvez soubesse dissimular melhor seus pecados diante da esposa se previsse que a notícia afetaria ela desse modo. Está claro que nunca pensou sobre a questão, mas parecia ele, vagamente, que a esposa já adivinhou, desde muito tempo, que ele não era fiel e fazia vista grossa. Parecia-lhe até que ela, uma mulher esgotada, envelhecida, feia, sem nada de admirável, simples, apenas uma boa mãe de família, deveria, por um sentimento de justiça, mostrar-se indulgente. Deu-se exatamente o contrário. Ah, é terrível! Ai, ai, meu Deus, isso é terrível! Repetia consigo mesmo Stepan Arkadievich, e nada conseguia imaginar. E como tudo corria bem até isso acontecer. Nós vivíamos muito bem. Ela estava satisfeita, interessada nas crianças, nos assuntos domésticos, como desejava. De fato, foi péssimo ter sido ela a governanta em nossa casa. Péssimo! Existe algo de trivial, de vulgar, em um namoro com a própria governanta, Mas que governanta! Lembrou-se nitidamente dos olhos negros e travessos da Mademoiselle Roland e do seu sorriso. Mas, afinal, enquanto ela estava em nossa casa, eu não me permitia coisa alguma. E o pior de tudo é que ela já... isso tudo parece de propósito. Ai, ai, ai, viu? Mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O quê? Não havia resposta, exceto a resposta genérica que a vida sempre dá para as questões mais complicadas e insolúveis. Esta é preciso viver conforme as necessidades de cada dia. Noutras palavras, deixar-se levar. Já era impossível deixar-se levar pelo sono, pelo menos até a noite. Já era impossível voltar àquela música que as mulheres garrafinhas cantavam. Portanto, era preciso deixar-se levar pelo sonho da vida. Mais adiante, nós veremos, disse para si Stepan Arkadievich e, após se levantar, vestiu um roupão cinzento, forrado de seda azul, lançou as borlas com um nó e, depois de inspirar fundo, até fartar seu largo tórax, com os habituais passos resolutos das pernas desenvoltas, que transportavam com tamanha leveza seu corpo volumoso, aproximou-se da janela, ergueu a cortina e tilintou a campainha ruidosamente. Ao chamado, acudiu de imediato um velho amigo, o camareiro Matvei, que trouxe a roupa, aos sapatos e um telegrama. Atrás de Matvei, entrou também o barbeiro com os apetrechos para fazer a barba. Há documentos da repartição? Perguntou Stepan Arkadievich, pegando o telegrama e sentando-se diante do espelho. Sobre a mesa, senhor, respondeu Matvei, lançando para o patrão um olhar interrogativo, simpático, e, depois de aguardar um pouco, acrescentou com um sorriso ladino. Veio uma pessoa do serviço de cochês de aluguel. Stepan Arkadievich nada respondeu e limitou-se a espiar Matvei através do espelho. Pelo olhar com que os dois se encontraram no espelho, estava claro que se entendiam. O olhar de Stepan Arkadievich parecia perguntar: para que está dizendo isso? Você será que não sabe? Matvei pôs as mãos no bolso da sua jaqueta, avançou a perna e, em silêncio, com bondade, quase sorrindo, olhou para o patrão. Mandei que viessem no domingo e que, até lá, não incomodassem o senhor em vão, explicou com uma frase, pelo visto, preparada de antemão. Stepan Arkadievich compreendeu que Matvei queria gracejar e chamar a atenção para si. Depois de abrir o telegrama, leu até o fim, corrigindo mentalmente as palavras erradas de sempre, e seu rosto iluminou-se. Matvei, minha irmã Anna Arkadievna vai chegar amanhã, falou, detendo por um minuto a mãozinha lustrosa e roliça do barbeiro, que franqueara uma trilha rodada do meio das longas suíças aneladas. Graças a Deus, disse Matvei, mostrando com essa resposta compreender, do mesmo modo que o patrão, o significado dessa visita. Ou seja, que Anna Arkadievna, a querida irmã de Stepan Arkadievich, podia ajudar na reconciliação do casal. Ela vem sozinha ou com o marido, senhor? Perguntou Matvei. Stepan Arkadievich não podia falar, pois o barbeiro se ocupava do seu lábio superior e levantou um dedo. Matvei, pelo espelho, acenou com a cabeça. Sozinha. Vamos preparar o quarto de cima? Avise Daria Alexandrovna, ela resolverá. Daria Alexandrovna? Repetiu Matvei, como que em dúvida. Sim, eu já a avisei. E tome aqui o telegrama, entregue a ela e faça o que ela disser. Quero fazer um teste, deduziu Matvei, mas apenas disse: perfeitamente, senhor. Stepan Arkadievich já estava lavado e penteado e se preparava para vestir-se quando Matvei, pisando devagar com os sapatos rangentes e segurando o telegrama na mão, voltou para o quarto. O barbeiro já fora embora. Daria Alexandrovna mandou avisar que vá embora e que ele faça como quiser, ou seja, que o senhor faça como quiser. Disse, rindo apenas com os olhos e depois de enfiar as mãos nos bolsos e inclinar a cabeça para o lado, travou os olhos no patrão. Stepan Arkadievich permaneceu calado. Depois, um sorriso benévolo e um pouco desolado surgiu no seu belo rosto. E agora, Matvei? Indagou, balançando a cabeça. Não há de ser nada, senhor. Tudo se arranjará. Tudo se arranjará? Exatamente, senhor. Você acha... Quem está aí? Perguntou Stepan Arkadievich ao ouvir o barulho de um vestido atrás da porta. Sou eu, senhor. Respondeu uma voz de mulher, firme e agradável, e de trás da porta assomou o rosto severo e bexiguento de Matriona Filimonovna, a babá. O que foi, Matriosha? Perguntou Stepan Arkadievich, saindo ao encontro dela na porta. Apesar de Stepan Arkadievich ser totalmente o culpado em relação à esposa e de ele mesmo pensar assim, quase todos na casa e até a babá, principal aliada de Daria Alexandrovna, estava do lado dele. O que foi? Disse Stepan, desalentado. Vá falar com ela, patrão. Reconheça a sua culpa. De novo. Deus há de ajudar. Ela se atormenta muito e até dá pena de ver. E tudo na casa está em desordem. O senhor precisa ter pena das crianças, patrão. Reconheça sua culpa, patrão. O que fazer? Quem sai é a chuva. Ela não me receberá. O senhor faça a parte. Faça a sua parte, que Deus será misericordioso. Ore para Deus, patrão. Deus é misericordioso. Está bem. Agora vá. Disse Stepan Arkadievich, chorando de repente. E agora me ajude a me vestir. Dirigiu-se a Matvei e, num gesto resoluto, despiu o roupão. Matvei já segurava a camisa, erguida como os arreios de um cavalo, soprou algum cisco invisível e, com uma evidente satisfação, envolveu nela o corpo bem tratado do patrão. Capítulo 3. Depois de vestir-se, Stepan Arkadievich borrifou-se com perfume, ajeitou os punhos da camisa, distribuiu pelos bolsos, um gesto de costume, os cigarros, a carteira, os fósforos, o relógio de corrente dupla e com berloques e, depois de sacudir o lenço, sentindo-se limpo, perfumado, saudável e fisicamente alegre, a despeito de sua infelicidade, saiu com as pernas ligeiramente trêmulas na direção da sala, onde o café já o aguardava e, ao lado do café, cartas e papéis da repartição. Leu as cartas. Uma delas era muito desagradável, de um comerciante que desejava comprar uma floresta nas propriedades da esposa. Era imprescindível vender a floresta, mas agora, até que houvesse uma reconciliação com sua mulher, não se podia falar uma palavra sobre o assunto. E o mais desagradável era que, com isso, se misturava um interesse pecuniário à questão urgente da sua reconciliação com a esposa. E a ideia de que ele poderia se guiar por tal interesse, de que em nome da venda dessa floresta ele procuraria a reconciliação com a esposa, essa ideia o ofendia. Encerrada a leitura das cartas, Stepan Arkadievich puxou para si os papéis da repartição, folheou rapidamente dois processos, fez algumas anotações com um lápis grande e, depois de pôr de lado os processos, ocupou-se com o café e, durante o café, desdobrou o jornal matutino, ainda úmido de tinta, e começou a ler. Stepan Arkadievich comprava e lia um jornal liberal, não em excesso, mas daquela tendência seguida pela maioria. E apesar de nem a ciência, nem a arte, nem a política o interessarem em especial, ele sustentava com firmeza, em todos esses assuntos, as opiniões seguidas pela maioria e pelo seu jornal, e só as modificava quando a maioria também as modificava ou, melhor dizendo, ele não as modificava, mas eram elas mesmas que se modificavam nele, de forma imperceptível. Stepan Arkadievich não escolhia nem as tendências, nem as opiniões. Eram antes as tendências de opiniões que vinham a ele, assim como não escolhia o modelo do chapéu ou da sobrecasaca, mas adotava o que os outros vestiam. E, para ele, que vivia num ambiente social em que a necessidade de alguma atividade intelectual se desenvolvia, de hábito, na idade madura, ter opiniões era tão indispensável quanto ter chapéu. Se existia uma razão para preferir a tendência liberal à conservadora, defendida também por muitos de seu círculo, não residia no fato de ele julgar a tendência liberal mais razoável, mas sim de estar mais próxima do seu modo de viver. O Partido Liberal dizia que na Rússia tudo andava mal, e de fato, Stepan Arkadievich tinha muitas dívidas e o dinheiro, decididamente, era escasso. O Partido Liberal dizia que o casamento era uma instituição caduca, e que era imprescindível reformulá-lo. E, de fato, a vida familiar proporcionava poucas satisfações a Stepan Arkadievich e o obrigava a mentir e a dissimular, o que tanto repugnava a sua natureza. O Partido Liberal dizia, ou melhor, dava a entender, que a religião não passava de um freio para a parte bárbara da população. E, de fato, Stepan Arkadievich não conseguia suportar sem dor nos pés nem um breve tudum e não conseguia compreender por que todas aquelas palavras terríveis e bombásticas sobre o outro mundo quando, neste mundo, viver poderia ser tão alegre. Além disso, Stepan Arkadievich, que adorava brincadeiras divertidas, gostava de, às vezes, escandalizar pessoas pacatas, dizendo que, se elas se orgulham tanto de sua origem, não deviam deter-se em Riurik e renegar o primeiro fundador, o macaco. Assim, a tendência liberal tornou-se um hábito para Stepan Arkadievich, e ele gostava de seu jornal como do charuto após o jantar e em razão da leve bruma que produzia em sua cabeça. Leu o editorial que explicava como, em nossa época, é totalmente inútil clamar que o radicalismo está ameaçando tragar todos os elementos conservadores e que o governo tem o dever de tomar medidas para esmagar a hidra da revolução, quando, ao contrário, na nossa opinião, o perigo jaz não em uma imaginária hidra da revolução, mas na persistência do tradicionalismo, que trava o progresso, e etc. Leu também um outro artigo sobre finanças em que se mencionavam Bethan e Mill e se davam agudas alfinetadas no ministério. Com rapidez de compreensão que lhe era peculiar, entendia o significado de todas as alfinetadas. De quem, para quem e por qual motivo foram lançadas, e isso, como sempre, e dava bastante prazer. Mas hoje, esse prazer foi envenenado pela lembrança dos conselhos de Matriona Filimovna e por andar tudo tão mal em sua casa. Leu também que o conde Beist, pelo que diziam, partiu para Wiesbaden e que não era mais preciso ter cabelos brancos e que havia uma carruagem ligeira à venda e que uma pessoa jovem oferecia seus serviços. Mas essas notícias não lhe deram, como antes, um prazer sereno. Irônico. Terminados o jornal, a segunda xícara de café e o pãozinho com manteiga, levantou-se, sacudiu do colete as migalhas do pãozinho e, aprumando o peito largo, sorriu radiante. Não porque houvesse no seu espírito algo especialmente agradável. O sorriso radiante tinha origem na boa digestão. Mas esse sorriso radiante lembrou-lhe tudo, imediatamente, e ele se pôs a refletir. Duas vozes de criança soaram atrás da porta. Stepan Arkadievich reconheceu a voz de Grisha, o filho menor, e a voz de Tânia, a filha mais velha. Puxavam alguma coisa e a deixaram cair. Eu disse que os passageiros não podem sentar no telhado, gritou a menina em inglês. Agora apanhe! Tudo está em desordem, pensou Stepan Arkadievich. As crianças andam à solta, sozinhas. E aproximando-se da porta, chamou-as com um grito. Os dois abandonaram o porta-joias, que fazia às vezes de um trem, e vieram ao encontro do pai. A menina, sua favorita, entrou correndo sem hesitar, o abraçou e, rindo, pendurou-se no seu pescoço, como sempre, deliciando-se com um perfume conhecido, que se propagava de suas suíças. Depois de beijar o pai, enfim, no rosto, adiante de ternura e avermelhado por causa da posição inclinada, a menina soltou as mãos e quis correr para trás, mas o pai a segurou. E a mamãe? Perguntou ele, passando a mão no pescocinho liso e delicado da filha. Bom dia, meu filho. Falou sorrindo para o menino que veio cumprimentá-lo. Reconhecia gostar menos do menino e sempre tentava ser imparcial, mas o menino percebia isso e não respondeu com um sorriso ao frio sorriso do pai. Mamãe, já levantou, respondeu a menina. Stepan Arkadievich suspirou. Quer dizer que, mais uma vez, passou a noite inteira sem dormir, pensou ele. Mas ela está alegre? A menina sabia que os pais haviam brigado, que a mãe não podia estar alegre e que o pai devia saber disso e que ele dissimulava, ao indagar de forma tão despreocupada. A menina ruborizou-se por causa do pai. Ele compreendeu no mesmo instante e também ruborizou-se. Não sei, respondeu. Ela não mandou ir estudar, mas dar um passeio com Miss Hu até a casa da vovó. Muito bem, então vá. Minha tutirótica. Ah, espere, disse ele. No entanto, segurando e afagando a delicada mãozinha da menina. Pegou uma caixinha de bombons em cima da lareira, onde a pôs no dia anterior, escolheu um de chocolate e um de creme, os prediletos da filha, e deu a ela. Para o Grisha? Perguntou a menina, apontando para o de chocolate. Sim, sim. E depois de afagar mais uma vez os ombrinhos da filha, a beijou na raiz dos cabelos, no pescoço e depois a soltou. A carruagem está pronta, disse Matvei. Uma mulher quer vê-lo, acrescentou ele. Ela está aí há muito tempo? Perguntou Stepan Arkadievich. Mais ou menos uns 30 minutos. Quantas vezes já mandei você me avisar imediatamente? Era preciso esperar que o senhor, pelo menos, terminasse o café, disse Matvei, naquele tom amistoso e sem cerimônia com o qual era impossível zangar-se. Ok, pois bem, mande logo entrar, disse Oblonsky, franzindo o rosto de irritação. A requerente, a esposa do capitão Kalinin, pedia algo impossível e despropositado, mas Stepan Arkadievich, como era de seu costume, a fez sentar-se, escutou com atenção e, sem interromper, deu-lhe um conselho pormenorizado. disse a quem e como dirigir-se e até, com a sua letra graúda, alongada, bonita e clara, redigiu com presteza e capricho um bilhete para a pessoa que podia ajudá-la. Depois que ela se foi, Stepan Arkadievich pegou o chapéu e deteve-se, pensando se não esqueceu nada. Verificou que nada havia esquecido, além daquilo que desejava esquecer, a esposa. Ah, sim. Baixou a cabeça e seu belo rosto tomou uma expressão melancólica. E agora? Ir ou não ir? Perguntou a si mesmo. E uma voz interior lhe disse que era desnecessário ir, que nada poderia resultar, senão falsidade, e que era impossível pôr em ordem, reparar as relações entre eles, pois era impossível torná-la de novo atraente e estimulante ao amor, ou transformá-lo num velho, incapaz de amar. Além da falsidade e mentira, nada agora poderia resultar dali, e falsidade e mentira repugnavam a sua natureza. No entanto, mais cedo ou mais tarde, será preciso, afinal. Isso não pode continuar assim, disse ele, tentando encorajar-se. Aprumou o peito, pegou um cigarro, fumou, deu duas baforadas, jogou no cinzeiro de madrepérola, atravessou a sala escura com passos ligeiros e abriu uma outra porta para o quarto da esposa. Capítulo 4. Daria Alexandrovna, de blusa, com as tranças presas na nuca por grampos, em seus cabelos outrora fartos e bonitos, mas agora ralos, com o rosto magro e encovado e os olhos grandes e assustados que sobressaíam na face macilenta, estava de pé no meio de objetos espalhados pelo quarto, diante do guarda-roupa aberto, do qual retirava alguma coisa. Ao ouvir os passos do marido, parou, olhou para a porta e em vão tentou dar ao rosto uma expressão severa e desdenhosa. Sentia que o temia e que temia a conversa iminente. Naquele momento, tentava fazer o que já tentara 10 vezes, naqueles 3 dias, recolher as suas coisas e as das crianças, a fim de levar para a casa da mãe. E, de novo, não conseguia se decidir a fazer isso. Mas também agora, como na vez anterior, ela se dizia que aquilo não poderia continuar, que era preciso tomar uma atitude, castigá-lo, envergonhá-lo, se vingar de pelo menos uma pequena parte da dor que ele a causou. Ainda que declarava que o deixaria, mas sentia que era impossível. Impossível porque não conseguia perder o hábito de o considerar como seu marido. Não conseguia perder o hábito de amá-lo. Além do mais, sentia que, se ali, em sua casa, mal conseguia tomar conta de seus 5 filhos, por certo seria ainda pior aonde quer que fosse com todos eles. De fato, nesses 3 dias, o caçula adoeceu, por causa de um caldo de carne estragado, e os outros quase ficaram sem jantar no dia anterior. Ela sentia que era impossível ir embora, mas, enganando a si mesma, recolhia suas coisas e simulava que ia partir. Ao ver o marido, enfiou a mão em uma gaveta do guarda-roupa, como se procurasse alguma coisa, e só olhou para trás quando ele chegou bem perto. Mas seu rosto, ao qual ela queria dar uma expressão severa e decidida, exprimia consternação e sofrimento. Oi, Dolly, disse ele com a voz suave e acanhada. Tinha a cabeça encolhida entre os ombros e queria exibir um aspecto resignado e digno de pena, no entanto, irradiava frescor e saúde. Num relance, ela avaliou da cabeça aos pés a sua figura cheia de frescor e de saúde. Sim. Está feliz e satisfeito, pensou. Mas e eu? E essa benevolência repugnante, pela qual todos o adoram e o elogiam? Odeio essa benevolência, pensou ela. A boca se contraiu, os músculos da face começaram a tremer no lado direito do rosto, pálido e nervoso. O que o senhor deseja? disse, com uma voz rápida e profunda, que não era a sua. Dolly, repetiu, com tremor na voz, Ana virá hoje. Ora, e o que eu tenho a ver com isso? Não posso recebê-la? Exclamou. Mas Dolly, é preciso. Saia! Saia! Saia daqui! Gritou, sem olhar para ele, como se o grito fosse causado por uma dor física. Enquanto apenas pensava na esposa, Stepan Arkadievich pôde se manter calmo. Pôde ter esperança de que tudo se arranjaria nas palavras de Matvey e pôde ler tranquilamente seu jornal e tomar seu café. Mas quando viu o rosto agoniado e sofrido da mulher, quando ouviu aquele tom de voz submisso ao destino e desesperado, sentiu sufocar, algo subiu à sua garganta e os olhos começaram a brilhar de lágrimas. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Dolly, pelo amor de Deus, afinal... Não conseguiu continuar. Um soluço ficou em suspenso na garganta. Ela fechou o guarda-roupa com um estrondo e fitou. Dolly, o que eu posso fazer? Apenas... Me perdoe, por favor, me perdoe. E pense bem. Será que 9 anos de vida não podem redimir uns minutos? Apenas uns minutos? Ela baixou os olhos e ouviu o que o marido dizia, esperando, como que implorando, que ele a fizesse mudar de ideia. Uns minutos. Poucos minutos de paixão, disse ele, e quis continuar, mas ao ouvir essa palavra, como que por efeito de uma dor física, de novo se contraíram os lábios da mulher e, mais uma vez, começaram a tremer os músculos do lado direito da face. Saia! Saia daqui! Saia daqui! Suma! Gritou ela, com voz ainda mais esganiçada. E não me venha falar de suas paixões, de suas imoralidades, de suas indecências! Ela quis sair, mas cambaleou e segurou-se nas costas da cadeira para apoiar-se. O rosto do marido dilatou-se, os lábios incharam, os olhos encheram-se de lágrimas. Dolly! Disse, já soluçando. Pelo amor de Deus! Pense nas crianças! Elas não têm culpa de nada! O culpado sou eu! Me castigue! Faça-me expiar minha culpa! Posso fazer qualquer coisa que você quiser! Estou preparado para tudo! Eu sei que eu sou o culpado! Não há palavras que expressem o quanto sou culpado, mas Dolly, por favor, me perdoe. Ela sentou. Ele ouvia a respiração pesada e profunda da mulher e sentia uma compaixão indescritível. Por várias vezes, Dolly quis começar a falar, mas não conseguiu, e ele continuava esperando. Você só lembra das crianças para brincar com elas, mas eu me lembro sempre. E sei que agora estão perdidas, falou, pelo visto, uma das frases que nos últimos 3 dias já havia dizendo muitas vezes para si mesmo. Tratava o marido agora por você. E ele a olhou com gratidão e moveu-se a fim de segurar sua mão, mas ela, com repugnância, afastou-se. Sou só eu que penso nas crianças, e exatamente por isso... Eu sei que faria qualquer coisa no mundo para salvá-las, mas eu mesma não sei como salvá-las. Devo separá-las do próprio pai ou devo deixá-las com o pai depravado? Mas, fala para mim, depois de tudo isso, depois do que aconteceu, será possível vivermos juntos? Me diz, será possível? Me fala! Repetiu, elevando a voz. Depois de meu marido... O pai de meus filhos ter um caso amoroso com uma governanta dos próprios filhos? Mas Dolly, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Disse ele, com voz de lamento, sem saber o que ele mesmo dizia e baixando cada vez mais a cabeça. O senhor me dá nojo. É repugnante. É asqueroso. Gritou, cada vez mais exaltada. Suas lágrimas são de água. O Senhor nunca me amou. Não tem coração. Não tem dignidade. Para mim, o Senhor é detestável. É nojento. É um estranho, sim. É um estranho para mim. Com dor e raiva, pronunciou esta palavra, para ela, pavorosa. Estranho. Stepan Arkadievich olhou para a esposa e a raiva expressa em seu rosto deixou-o assustado e surpreso. Não percebia que sua piedade a irritava. No marido, ela via compaixão e não amor. Não. Ela me odeia. Com certeza não vai me perdoar, pensou. Isto é horrível. Horrível! Exclamou ele. Neste momento, no quarto vizinho, uma criança começou a gritar, na certa depois de um tombo. Daria Alexandrovna pôs-se a ouvir com atenção e seu rosto, de repente, se suavizou. Pareceu retomar o domínio de si mesma por alguns segundos, como se desconhecesse onde estava e o que fazia. E, depois de levantar-se ligeiro, se dirigiu à porta. Afinal, ela ama o meu filho, refletiu Stepan ao notar a transformação do rosto da mulher. Ao grito da criança, disse: O meu filho, como pode me odiar? Dolly, só mais uma palavra, disse, caminhando na sua direção. Se o senhor vier atrás de mim, eu vou chamar os criados, as crianças, para que todos saibam que o senhor é um canalha. Eu vou-me embora hoje mesmo e o senhor poderá viver aqui com a sua amante. E saiu, batendo a porta. Stepan Arkadievich suspirou, enxugou o rosto e, com passos vagarosos, tomou a direção da porta. Matvei disse que tudo se arranjaria, mas como isso será possível? Não vejo a menor possibilidade. Ah, meu Deus, ah, que horror! E que maneira vulgar de gritar! Disse para si mesmo, lembrando o grito e as palavras da esposa. Canalha e amante. Talvez as criadas tenham ouvido. Que coisa horrivelmente vulgar de se dizer. Stepan Arkadievich ficou sozinho por alguns segundos, enxugou os olhos, suspirou e depois de aprumar o peito, saiu do quarto. Era sexta-feira e, na sala de jantar, o relojoeiro alemão dava corda no relógio. Stepan Arkadievich recordou uma brincadeira que fez a respeito desse relojoeiro calvo e pontual, quando disse que tinham dado corda no alemão para ele, a vida inteira, dar corda nos relógios, e sorriu. Stepan Arkadievich gostava de um bom gracejo, mas, quem sabe, tudo se arranjará. Expressãozinha boa, esta. Se arranjará, pensou. Tenho de usá-la algum dia. Matvei, gritou. Prepare tudo com Maria para acomodar Anna Arkadievna na saleta, ordenou, quando Matvei apareceu. Perfeitamente, senhor. Stepan Arkadievich vestiu uma peliça e saiu para a varanda. Senhor, o senhor não virá jantar em casa? Perguntou Matvei, e o acompanhava. Ainda não sei. Depende. Tome aqui para as despesas, disse ele, retirando 10 rublos da carteira. Isso é o bastante? Bastante ou não, senhor. Parece que temos de nos contentar com isso, respondeu Matvei, batendo a porta e se retirando da varanda. Daria Alexandrovna, enquanto isso, havia acalmado a criança e, depois de deduzir, pelo rumor da carruagem que ele havia partido, voltou para o quarto. Era o seu único refúgio contra os afazeres domésticos, que logo a cercavam no instante em que saía. Ainda agora mesmo, no momento em que foi ao quarto das crianças, a inglesa e Matriona Filimonovna tiveram tempo de lhe fazer várias perguntas urgentes e as quais só ela poderia responder. Como deviam vestir as crianças para o passeio? Vão tomar leite? Não era melhor chamar outro cozinheiro? Ah, me deixem em paz, disse ela e, de volta ao quarto, sentou-se no mesmo lugar onde havia conversado com o marido, apertou as mãos emagrecidas, com anéis que se soltavam dos dedos descarnados, e se pôs a recordar a conversa inteira. Ele foi embora. Mas terá terminado com ela? Pensou. Será que não foi vê-la? Por que eu não perguntei isso a ele? Não, não. A reconciliação é impossível. Se permanecermos na mesma casa, seremos dois estranhos. Estranhos para sempre. Repetiu mais uma vez, com uma ênfase especial. Essa palavra tão horrível para ela. Oh, Deus, e como eu o amava! Como eu o amava! Eu o amava tanto! E agora, será que não o amo? Não o amo mais ainda do que antes? O mais horrível de tudo? Começou, mas não concluiu o pensamento, porque Matriona Filimonovna surgiu na porta. A senhora podia mandar vir o meu irmão, disse. Ele pode preparar o jantar, senão as crianças vão ficar até às 6 horas sem comer, como ontem. Está bem, está bem. Já vou sair e dar as ordens. Já mandaram comprar leite fresco? E Daria Alexandrovna mergulhou nos afazeres do dia e neles afogou seu desgosto por um tempo. Capítulo 5. Stepan Arkadyevich, graças à sua inteligência, aprendeu com facilidade na escola, mas era preguiçoso e travesso e, por isso, ficara entre os últimos alunos. No entanto, apesar de sua vida sempre desregrada, de seu posto inferior na escala funcional e de sua idade ainda jovem, ocupava um honroso e bem remunerado cargo de chefe em uma das repartições de Moscou. Conseguiu a nomeação por intermédio do marido de Ana, sua irmã, Alexei Alexandrovich Karenin, que ocupava um dos cargos mais importantes no ministério a que pertencia a repartição. Mas se Karenin não houvesse nomeado o cunhado para este posto, Stiva Oblonsky, por meio de uma centena de outras pessoas, dos irmãos, das irmãs, de parentes, de primos, tios, tias, teria conseguido esse posto ou outro semelhante com um salário de 6 mil rublos, que lhe eram indispensáveis, pois os seus negócios, apesar da fortuna considerável da esposa, estavam em condições precárias. A metade de Moscou e de São Petersburgo era formada por parentes e amigos de Stepan Arkadyevich. Ele nasceu entre pessoas que eram ou passaram a ser os poderosos deste mundo. A terça parte dos funcionários do Estado, os velhos, eram amigos do seu pai e o haviam conhecido ainda de fraldas. Uma outra terça parte o tratava por você, e a última terça parte era formada por bons conhecidos seus. Portanto, aqueles que distribuíam as benesses da terra em forma de empregos públicos, arrendamentos, concessões e coisas semelhantes, eram todos amigos dele e não podiam abandonar um dos seus. Oblonsky nem precisou esforçar-se muito para obter um cargo vantajoso. Bastou não fazer objeções, não se mostrar invejoso, não discutir, não se ofender, coisas que ele, em virtude da sua benevolência peculiar, nunca fazia. Acharia graça se lhe dissessem que não ia conseguir um emprego com o salário de que necessitava. Ainda mais porque ele não pedia nada de extraordinário. Queria apenas o mesmo que recebiam os homens da sua idade e podia cumprir aquela função tão bem quanto qualquer outro. Amavam Stepan Arkadyevich não só todos os que conheciam por seu caráter benévolo e alegre e por sua incontestável honestidade, como também em sua aparência bela e radiosa, nos olhos cintilantes, nas sobrancelhas e nos cabelos negros, na brancura e no rubor do rosto, havia algo físico que produzia um efeito amistoso e alegre em todos os que o encontravam. Ah, Stiva, Oblonsky! Aí está ele! Exclamavam quase sempre com um sorriso de satisfação ao encontrá-lo. E se alguma vez, por uma conversa com ele, tinha-se a impressão de que nada especialmente divertido acontecera, ao encontrá-lo no dia seguinte, ou 2 dias depois, novamente todos se alegravam do mesmo modo. Ocupando havia 3 anos o posto de chefe de uma das repartições de Moscou, Stepan Arkadievich havia angariado não só o afeto, mas também o respeito dos colegas, dos subordinados, dos chefes e de todos os que tinham contato com ele. As principais qualidades de Stepan Arkadievich que o tornaram merecedor do respeito geral no trabalho eram, em primeiro lugar, uma extraordinária boa vontade com as pessoas, amparada na consciência de seus próprios defeitos. Em segundo lugar, um perfeito liberalismo, não do tipo sobre o qual lia nos jornais, mas aquele que trazia no sangue e graças ao qual tratava com perfeita paridade e igualdade todas as pessoas, qualquer que fosse sua condição e seu posto. E, em terceiro lugar, o mais importante de tudo, uma completa indiferença com relação aos assuntos de que se ocupava no trabalho, razão pela qual jamais se deixava entusiasmar e não cometia erros. Depois de chegar ao seu local de trabalho, Stepan Arkadievich, acompanhado por um porteiro reverente e com uma pasta de documentos, dirigiu-se ao seu pequeno gabinete, vestiu o uniforme e entrou na repartição. Todos os escrivães e funcionários se levantaram, saudando-o com uma alegre e respeitosa inclinação de cabeça. Stepan Arkadievich, apressadamente, como sempre, dirigiu-se ao seu lugar, apertou as mãos dos membros da repartição e se sentou. Gracejou e falou exatamente o quanto convinha e começou a trabalhar. Ninguém sabia, de forma mais justa do que Stepan Arkadievich, manter-se na fronteira entre a liberdade, a simplicidade e a formalidade, indispensável para o agradável desempenho de suas funções. O secretário, alegre e respeitoso, como eram todos na repartição com Stepan Arkadievich, aproximou-se com papéis e declarou, no tom familiar e liberal, introduzido ali por Stepan Arkadievich. Conseguimos obter aquelas informações do governo da província de Penza. Aqui está. Tenha a bondade, senhor. Recebemos, enfim? Disse Stepan Arkadievich, pondo o dedo na folha de papel. Puxa, meu Deus! E teve início o trabalho da repartição. Se soubessem, pensou ele, com feições graves na cabeça inclinada, enquanto lia o documento. Que meia hora atrás o seu chefe não passava de um garoto culpado, e os olhos riam durante a leitura do documento. O trabalho deveria prosseguir sem interrupções até as 2 horas, quando haveria uma pausa para o almoço. Ainda não eram 2 horas quando as grandes portas de vidro da sala da repartição se abriram e, de repente, alguém entrou. Todos os membros, abaixo do retrato do czar e atrás do espelho da justiça, alegres com aquela distração, voltaram os olhos para a porta, mas o guarda, postando junto à entrada, tratou imediatamente de expulsar o intruso e fechou atrás dele a porta de vidro. Quando a leitura do processo terminou, Stepan Arkadievich levantou-se, espreguiçou-se e, em honra aos tempos liberais, tirou um cigarro do bolso em plena repartição e seguiu para o seu gabinete. 2 companheiros, o veterano Nikitin e o camareiro da corte Grinievich, saíram com ele. Depois do almoço, teremos tempo para terminar, disse Stepan Arkadievich. Tempo de sobra, disse Nikitin. Que grandessíssimo velhaco deve ser esse tal de fome, comentou Grinievich referindo-se a um dos personagens do caso que os ocupava. Stepan Arkadievich fez uma careta e essas palavras de Grinevich, dando a entender, desse modo, que não convinha formar um juízo prematuramente e nada respondeu. Quem era aquele que entrou? Perguntou para o veterano. Ele, Vossa Excelência, penetrou sem pedir licença, assim que virei as costas. Perguntava pelo senhor. Eu disse a ele, na hora em que os membros saírem, aí então. Onde ele está? Na certa, saiu para o salgão, mas lá vem ele. Olha ali, ó. É o mesmo. Disse o veterano, apontando para um homem de ombros largos, compleição vigorosa e barba crespa, o qual, sem tirar o gorro de pele de carneiro, galgava com rapidez e facilidade os gastos degraus da escada de pedra. Um dos funcionários que desciam com pastas de documentos, um homem magro, depois de se deter por um momento, olhou de modo desaprovador para os pés do homem que corria e, em seguida, fitou Oblonsky com ar interrogativo. Stepan Arkadievich estava no alto da escada, seu rosto bondoso e radiante, por trás da gola bordada do uniforme, brilhou mais ainda quando reconheceu o homem que vinha às pressas. Ora essa! Elievin, enfim! Exclamou com um sorriso amigável e jocoso, mirando Lievin que se aproximava. Como não sentiu repugnância de ver-me encontrar neste antro? Disse Stepan Arkadievich, sem se contentar com um aperto de mão e beijando a face do amigo. Está aqui há muito tempo? Cheguei agora mesmo e precisava muito ver você, respondeu Lievin, tímido, mas ao mesmo tempo zangado e olhando em redor com agitação. Pois bem, vamos ao meu gabinete, disse Stepan Arkadievich, que conhecia a exasperada e orgulhosa timidez do amigo, e depois de segurá-lo pelo braço, arrastou-o atrás de si, como se o conduzissem em meio a perigos. Stepan Arkadievich era tratado de você por quase todos os seus conhecidos, velhos de 60 anos, jovens de 20, atores, ministros, comerciantes e generais, de tal modo que muitos que o tratavam por você se situavam nos dois extremos da escala social e ficariam bastante surpresos se soubessem que, por intermédio de Oblonsky, tinham algo em comum. Tratavam-no de você todos aqueles com quem bebia champanhe, mas ele bebia champanhe com todos. E assim, ao encontrarem em presença de subordinados, os seus vocês desonrosos, como chamava de brincadeira muito de seus amigos, ele, com um tato que lhe era peculiar, conseguia atenuar qualquer impressão desagradável nos subordinados. Lievin não pertencia aos vocês desonrosos, mas Oblonsky, com o seu tato, percebia que Lievin imaginava que ele, diante de subordinados, talvez não desejasse manifestar a familiaridade que havia entre ambos, e por isso apressou-se a levá-lo para o seu gabinete. Lievin tinha quase a mesma idade que Oblonsky, e o tratava de você não por beberem champanhe juntos. Lievin era seu companheiro e amigo desde o início da juventude. Gostavam um do outro, a despeito das diferenças de caráter e de gosto, como se estimam os amigos que se conheceram ainda no início da juventude. Mas, apesar disso, como não raro ocorre entre pessoas que elegeram diferentes áreas de atividade, cada um deles, embora acatasse e justificasse a profissão do outro, no íntimo a desprezava. Parecia a cada um que a vida que ele mesmo levava era a vida autêntica, e a vida do amigo não passava de uma miragem. Oblonsky não conseguia reprimir um leve sorriso zombeteiro ao ver Lievin. Quantas vezes já o vira chegar a Moscou, vindo do interior, onde fazia alguma coisa, mas o que era exatamente, Stepan Arkadievich jamais conseguia compreender direito. E isso tampouco o interessava. Lievin sempre chegava a Moscou agitado, afoito, um pouco constrangido e irritado com este constrangimento, e na maioria das vezes tinha um modo de ver as coisas inteiramente novo e inesperado. Stepan Arkadievich ria e gostava disso. Da mesma forma, Lievin, no fundo, desdenhava o modo urbano de vida do amigo e o seu trabalho, que considerava uma bobagem, e ria dele. Mas a diferença residia em que Oblonsky, fazendo o que todos fazem, ria de maneira confiante e compreensiva, ao passo que Lievin não se sentia seguro e às vezes se exasperava. Há muito tempo que o aguardávamos, disse Stepan Arkadievich, ao entrar no gabinete, depois de soltar o braço de Lievin, como se com isso mostrasse que ali os perigos haviam cessado. Estou muito, muito feliz em vê-lo, prosseguiu. Mas o que houve, meu amigo? Como e quando chegou? Lievin nada respondeu, olhando de relance para os rostos desconhecidos dos dois colegas de Oblonsky, e, em especial, para a mão do elegante Grinevich, com dedos tão brancos e longos, unhas tão compridas, amarelas e recurvadas na ponta, e abotoaduras tão grandes e reluzentes nos punhos da camisa, que aquelas mãos pareceram absorver toda a sua atenção e privaram-no da liberdade de pensamento. Oblonsky notou isso imediatamente e sorriu. Assim, permita que eu os apresente, disse ele. Meus colegas, Filip Ivanich Nikitin e Mikhail Stanislavich Grinevich. E, voltando-se para Lievin, um membro atuante do Ziemstvo, um novo membro, um atleta capaz de erguer 5 putts, com uma das mãos, criador de gado, caçador e meu amigo, Konstantin Dmitrich Lievin, irmão de Sergei Ivanich Koznichev. Muito prazer, disse o veterano. Tenho a honra de conhecer o irmão do senhor, Sergei Ivanich, disse Grinevich, oferecendo sua mão fina com dedos compridos. Lievin franziu o rosto, apertou friamente a mão e virou-se depressa para Oblonsky. Embora tivesse grande respeito por seu meio-irmão, escritor famoso em toda a Rússia, Lievin agora não conseguia tolerar quando se dirigiam a ele não como Konstantin Lievin, mas como irmão do célebre Koznichev. Não, já não sou membro do Ziemstvo. Briguei com todos e não vou mais às reuniões, explicou Oblonsky. Tão cedo? Disse Oblonsky com um sorriso. Mas como? Por quê? Bom, é uma história comprida. Não eu contarei a você em outro dia, respondeu Lievin, mas passou a contar no mesmo instante. Pois bem, em resumo, eu me convenci de que no Ziemstvo nada faz. Nada se pode fazer. Pôs-se a falar como se alguém o tivesse ofendido. De um lado, é uma brincadeira. Brincam de parlamento e não sou jovem o bastante, nem velho o bastante, para distrair-me com brinquedos. E, por outro lado, hesitou. É o meio para Coter provincial ganhar um dinheirinho. Antes, havia as tutelas, os tribunais, e agora temos o Ziemstvo. Antes, eram subornos, e agora são salários imerecidos, disse com ardor, como se alguém entre os presentes houvesse contestado sua opinião. Ah, então, pelo que vejo, você está de novo em uma nova fase, e dessa vez conservadora, disse Stepan Arkadievich. Mas deixemos isso para outra hora. Sim, deixemos isso para depois. Só que eu precisava falar com você, disse Lievin, espiando com ódio a mão de Grinevich. Stepan Arkadievich sorriu de modo quase imperceptível. Mas você não tinha dito que nunca mais vestiria roupas europeias? Perguntou, observando sua nova indumentária, de corte nitidamente francesa. Ah, já entendi a nova fase. Lievin ruborizou-se, de repente, porém não como se ruborizam as pessoas adultas. De leve, sem que elas mesmas percebam, mas sim como os meninos, que se sentem ridículos por seu acanhamento e, em consequência, envergonham-se e ruborizam-se ainda mais, quase até as lágrimas. Era tão penoso olhar naquele rosto inteligente e másculo, como numa situação tão infantil, que Oblonsky desviou os olhos. Sim, mas onde nos encontraremos? Pois preciso muito, muito mesmo conversar com você, disse Lievin. Oblonsky pareceu refletir. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos almoçar no Gurin e lá conversaremos. Estou livre até às 3 horas. Não, respondeu Lievin, depois de pensar. Tenho de ir a um outro lugar. Pois bem, vamos jantar juntos. Jantar? Mas não se trata de nada demais. Só preciso dizer 2 palavrinhas. Perguntar uma coisa e mais tarde conversaremos à vontade. Então me diga, agora mesmo, essas 2 palavrinhas e durante o jantar conversaremos. Pois bem, trata-se do seguinte, disse Lievin. Mas, na verdade, não é nada de importante. Seu rosto, de repente, tomou uma expressão raivosa, causada pelo esforço de superar o seu acanhamento. O que fazem os Tcherbatsky? O mesmo de antes? Disse ele. Stepan Arkadievich, ciente havia muito de que Lievin estava apaixonado pela sua cunhada Kitty, sorriu de modo quase imperceptível e seus olhos cintilaram alegremente. 2 palavrinhas, você disse. Mas eu não posso responder às suas 2 palavrinhas, porque... Perdoe-me por 1 minuto. O secretário entrou com uma deferência familiar e com aquela discreta consciência, generalizada entre os secretários, da sua superioridade em relação ao chefe no tocante ao conhecimento dos assuntos do serviço. Aproximou-se de Oblonsky, com papéis na mão, e, sob pretexto de fazer uma pergunta, passou a explicar alguma dificuldade. Stepan Arkadievich, sem escutar até o fim, pôs sua mão afável na manga do secretário e disse: Não, o senhor faça conforme eu lhe disse, interrompeu ele com um sorriso para amenizar sua objeção e, depois de explicar de forma concisa o seu modo de ver a questão, afastou os papéis e disse: Faça dessa forma. Por favor, faça assim. Zakhar Nikitin. O secretário, embaraçado, retirou-se. Lievin, que no decorrer da consulta do secretário se refez completamente de seu constrangimento, estava de pé. Apoiava-se na cadeira com as 2 mãos e, no rosto, tinha uma atenção irônica. Não entendo, eu não entendo, disse ele. E o que você não entende? Perguntou Oblonsky, sorrindo alegremente e retirando um cigarro do bolso. Esperava de Lievin alguma extravagância. Eu não entendo o que vocês fazem, disse Lievin, encolhendo os ombros. Como você consegue levar isso a sério? Ora, por quê? Porque não leva a nada. É o que você pensa, mas nós estamos sobrecarregados de serviço. Papelada. Mas você tem um dom para isso, acrescentou Lievin. Quer dizer que, na sua opinião, tem um defeito? Talvez, respondeu Lievin. Apesar disso, admiro seu posto elevado e me orgulho de ter por amigo um homem tão importante. Entretanto, você não respondeu à minha pergunta, acrescentou, com um esforço desesperado, mirando de frente os olhos de Oblonsky. Calma, calma. Espere um pouco que você vai chegar lá. Afinal, você possui 3.000 dieciatinas de terra no distrito de Karazinsky, e esses músculos, esse frescor de uma menina de 12 anos, você há de ser um de nós. Sim, e quanto àquilo que perguntou, não houve mudanças. Mas é pena você ter ficado tanto tempo sem ir. O que foi? Perguntou Lievin, assustado. Nada, respondeu Oblonsky. Conversaremos depois. Mas para que, exatamente, você veio me ver? Ah, Sobre isso também conversaremos depois, disse Levin, de novo ruborizado até as orelhas. Muito bem, eu entendo, disse Stepan Arkadievich. Veja, eu o convidaria para vir à minha casa, mas minha esposa não anda muito bem de saúde. Faça o seguinte, se quiser vê-los, eles estarão com certeza no jardim zoológico entre 4 e 5 horas. Kitty vai andar de patins. Você irá até lá e eu passarei lá também. E juntos iremos jantar em algum lugar. Excelente. Até logo. Mas preste atenção. Eu te conheço. O senhor não vai me esquecer tudo e partir de repente para o campo. Gritou Stepan Arkadievich, rindo. Não farei isso. Está tudo certo. E, dando-se conta, quando já estava na porta de que se esqueceu de se despedir dos colegas de Oblonsky, Lievin saiu do gabinete. Deve ser um homem de grande energia, disse Grinevich, depois que Lievin saiu. Sim, meu caro, disse Stepan Arkadievich, balançando a cabeça. Que felizardo! 3.000 dissiatinas de terra no distrito de Karazinsky. A vida inteira pela frente e que saúde! Bem diferente da nossa Laia. E você tem muito do que se lamentar, não é, Stepan Arkadievich? Sim, nem me fale. As coisas vão mal, vão péssima. Respondeu Stepan Arkadievich depois de dar um suspiro profundo. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!